Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Fechou os olhos quando disse adeus. Abri os olhos quando amanheceu. Dizem por aí que o problema foi eu. Mas quem errou por mim? Éramos um, hoje não mais. Dois corpos separados por erros iguais. Saudade dá, mas eu não vou voltar atrás depois que tudo acabou. Marcamos de nos encontrar. Imagino o que vai rolar. Muitas histórias boas pra contar. E o seu sorriso me faz recordar de quando éramos um. Sua boca minha e a luz do luar de quando éramos um. Seu corpo ao meu e a luz no quarto não há. Agora seus problemas já não são mais meus. Os meus já não são seus. Agora quero tudo o que não me deu, mas só o que seja meu. Cansei de duvidar e fazer confusão. O tempo proverá bem mais do que paixão. Já passei dessa missão de chorar e correr atrás do que não traz a paz. Eu vou lembrar, mas vou lembrar que foi tão bom, mas teve fim. Quando marcamos de nos encontrar, já imagino o que vai rolar. Histórias boas pra contar. E o seu sorriso me faz recordar de quando éramos um. Sua boca minha e a luz do luar de quando éramos um. Seu corpo ao meu e a luz no quarto não há. Ba-dum-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba